Minha vida é um fracasso total. Na minha conta não sobrou um real. Só vejo meus ex-colegas no Instagram com sua vida ideal. Se eu tivesse ouvido aquele rapaz do YouTube alguns anos atrás, estaria melhor lá no exterior, só vivendo a boa vida. Mas em vez disso eu me conformei, parei no tempo, fiquei pra trás enquanto todos me ultrapassaram. A derrota paira sobre mim e parece não ter fim. Só me lasquei, me fudi. Saí do ensino médio e tentei passar no Enem, fracassei. Zerei a prova porque na hora de marcar no gabarito eu errei. Mas eu não desisti, com sacrifício consegui o diploma final, semipresencial, custando o olho da cara. Na hora de ir atrás de emprego eu vi a realidade. Escala 6 por 1, 10 anos ou mais de experiência. Desempregado estou, o papel não me salvou. Só me lasquei, me fudi. Será que eu estou aqui pra ser só um páreo, um zé ninguém, um zero à esquerda, sem poder me realizar? Por que será? Por que será? Só me lasquei, me fudi. No amor foi que eu me dei mal. Pensei com a cabeça do pau. Banquei uma mãe solteira por 6 meses em troca de um bom anal. Comida e presentes eu dei, mas a cabeça do menino ela fez. O conselho acionou, o juiz acatou e o Danone saiu caro. E contra a minha vontade agora eu tenho que pagar pensão pra alguém que nem meu filho é. Mas diz que eu sou pai dele e a mãe já não libera mais. O cozinho ficou pra trás. Só me lasquei, me fudi. Só me lasquei, me fudi.